os profetas Jeremias, Isaías, Zacarias, Daniel, o apóstolo João no livro de Apocalipse, revelam o que está acontecendo com o Iraque hoje. Iraque, antiga Babilônia, lugar onde Nabucodonosor, depois de se exaltar como Todo-Poderoso, comeu grama como bicho pelo chão. Isso aconteceu durante 7 anos. Lugar também onde Deus colocou o Jardim do Éden, onde permitiu que o seu povo Israel permanecesse cativo, onde Alexandre, o grande conquistador grego, morreu. Iraque, o mesmo lugar situado na planície chamada Sinear, regada pelos rios Tigre e Eufrates, onde os homens desejaram ser mais poderosos que Deus, construindo uma torre, a Torre de Babel. Tudo no Iraque. Lugar onde Daniel e seus amigos foram levados cativos e honraram ao Senhor Deus Jeová. Ali Deus entregou a Daniel as profecias e promessas para os últimos dias. É um lugar estratégico. No contexto mundial, o Iraque, terra onde se levanta um homem chamado Saddam Hussein, que se autodenomina soberano, encarnação de Nabucodonosor. Ele se diz encarnação de Nabucodonosor. O poderoso que dominará o mundo árabe, destruirá Israel e conquistará todo o mundo com as riquezas do ouro negro abundante, o petróleo. O que é que está acontecendo naquela terra hoje? O que é que eu e você, como discípulos de Jesus, como igreja, corpo vivo de Cristo na terra, precisamos saber? Como é que nossa vida é afetada por esta guerra que aconteceu tão distante de nós, mas tão dentro da nossa história? AD 975, Israel se divide. O reino do norte, o reino do sul. Divisão, sempre, irmão, sempre. Divisão é a porta aberta para problemas. Veja bem, Salomão morre e seu filho Roboão assume o governo em Siquém, diante de todo Israel. Jeroboão, filho de Nebate, havia fugido de Salomão para o Egito por causa do jugo e da dura cerviz de Salomão sobre o povo. Ele volta então e se apresenta a Roboão pedindo um governo diferente. Isso está em 1 Reis, capítulo 12. Roboão pede a Jeroboão que retorne mais daí a 3 dias para que possa lhe dar uma resposta. Roboão vai então diante dos anciãos que serviram o seu pai, Salomão, e pede um conselho. Estes homens sábios lhe aconselham que faça um governo que abençoe o povo, aliviando-os de todas as cargas pesadas impostas por Salomão. Muda a estratégia. Faça algo que vai abençoar o povo. Isso os homens sábios disseram a Roboão. Roboão, porém, vai e consulta também os seus amigos. Amigos que cresceram com ele. E estes o aconselharam a ser mais duro ainda do que o seu pai. Isso está no verso 10 do capítulo 12. 3 dias depois, conforme haviam combinado, Jeroboão volta e com todo o povo se apresenta a Roboão. Mas este lhes diz que será mais duro ainda que seu pai, não dando ouvidos ao conselho dos sábios. Roboão declara a Jeroboão: eu vou ser mais duro que meu pai ainda. Esse povo não viu ainda o que é uma mão pesada. Então o povo mata a Adorão. Adorão foi o homem que liderou os trabalhos forçados do povo no governo de Salomão. Roboão foge para Jerusalém com medo do povo, se mantém como rei apenas de Judá e todo o resto do povo elege Jeroboão como rei de Israel. Esta foi a divisão de Israel. O reino do norte, que não seguia a descendência de Davi, e tinha Jeroboão como rei, e o reino do sul, que tinha por Jerusalém como capital, governada por Roboão, que dominava apenas sobre a tribo de Judá. Roboão planejou atacar o reino do norte, destruir Jeroboão e retomar o governo sobre todo Israel. Mas Deus enviou um profeta, seu nome era Semaías, para dizer que não fizesse isso, pois toda aquela divisão havia sido permitida por Deus. O Senhor tem seus propósitos, até mesmo naquilo que nós não compreendemos. Não compreendemos a guerra, não compreendemos as divisões, mas Deus tem os seus propósitos. Jeroboão, então, com medo do povo subir a Jerusalém para o culto e acabar se arrependendo e voltando para o governo de Roboão, construiu 2 bezerros de ouro e instruiu ao povo que cultuassem aos ídolos, introduzindo assim o pecado e maldição no meio de Israel. Jeroboão também constituiu vários sacerdotes, homens que nem eram da linhagem sacerdotal, que sacrificavam aos ídolos diante do povo e corromperam a todos. No meio de um desses cultos aos bezerros, Deus mandou um profeta. A Bíblia nem cita seu nome, apenas o chama de homem de Deus, que anuncia a vinda de um filho da linhagem de Davi. Seu nome era Josias, que queimaria os falsos sacerdotes em cima dos altares e castigaria toda aquela idolatria. Como prova da palavra de Deus, naquele mesmo instante o altar se fenderia e toda a cinza se espalharia. Enquanto falava o homem de Deus, Jeroboão estendeu a mão e ordenou que agarrassem o profeta, mas a mão do rei se secou na mesma hora e ele não conseguia nem movê-la. O altar se fendeu conforme a profecia e Jeroboão clamou desesperado para que o homem de Deus orasse por ele. O profeta orou ao Senhor que lhe restituiu a mão curada. Imediatamente Jeroboão tenta convencê-lo de ir à sua casa para que ele possa recompensar, mas o profeta segue as orientações de Deus e não aceita o convite, retornando por outro caminho. Jeroboão, porém, não deu atenção a tudo o que aconteceu e continuou a edificar altares e constituir sacerdotes dos lugares altos. Nós lemos em 1 Reis, no capítulo 12, no versículo 34, esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual a levou à destruição e extinção da face da terra. Pecado de levar o povo à idolatria. Líderes que levam o povo à idolatria. Naquele mesmo tempo, o filho de Jeroboão, Abias, adoeceu. Então Jeroboão pediu à sua mulher que fosse ao profeta Aías disfarçada para buscar socorro. Porém, Deus revelou ao profeta o que estava acontecendo. E mesmo sendo cego, no exato momento em que a mulher entrou na sua casa, disfarçada, ele declarou a ela: mulher de Jeroboão, por que estás aqui? Ela deve ter tomado um susto absurdo. Volta para a tua cidade, mulher, porque no momento em que estiveres passando pelos portões, seu filho vai morrer. O Senhor trará destruição sobre toda a casa de Jeroboão por causa do seu pecado. Assim como o Senhor castigou a casa de Jeroboão por causa da idolatria, castigou também a todo Israel, levando-os para fora da terra prometida, além do rio, abandonando-os à mercê dos inimigos. Jeroboão reinou por 22 anos e seu filho, chamado Nadab, reinou em seu lugar. Da mesma forma, Roboão, reinando sobre Judá, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E também estabeleceu altares a ídolos e fizeram tudo o que era mal, conforme os costumes dos povos à volta. Preste atenção nisso, conforme os costumes dos povos à volta. No quinto ano do seu reinado, Deus permitiu que Sisaque, rei do Egito, subisse a Jerusalém e tomasse todos os tesouros da casa do Senhor. Em todo o tempo, o reino do norte e o reino do sul lutavam entre si. Os capítulos 14, 15, 16 de primeiro livro de Reis trazem um panorama dos reis de Israel e Judá, seus feitos, as guerras. Depois você pode estudar. Não havia paz na terra de Israel, pois a idolatria e os costumes dos povos à volta dominavam o povo de Deus. Esta, meu irmão, é a base da maldição no meio do povo. Assim como hoje, em uma família ou em uma igreja local, a idolatria, as coisas que tomam o lugar do Senhor, são a causa de tantos conflitos, atritos, guerras, prejuízos, maldições. Sempre se iniciam pelo simples fato de não pararmos para ouvir o comando do Senhor. Se não temos a direção clara do Pai, nossas decisões nos levam a criarmos bezerros ou coisas que estarão tomando o lugar do Senhor. Isso é idolatria. O povo de Israel perdeu a autoridade espiritual de povo escolhido e diferente porque fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. Assim acontece comigo, com você, assim acontece conosco hoje. Assim acontece com a igreja hoje. Se nossa caminhada for de acordo com os nossos próprios interesses, nos envolveremos com os costumes do mundo e até mesmo os nossos cultos estarão cheios dos costumes mundanos e perderemos toda a autoridade espiritual para desbancar o reino de Satanás, para resgatar vidas e edificá-las para Jesus. Nós precisamos rever, nós precisamos parar diante de Deus: Senhor, o que é que há na minha vida, o que é que há na minha igreja, o que há no meu ministério, na minha família, que é influência desses costumes dos povos à volta? Muitas vezes nós até falamos, tem nada a ver. costumes malignos, costumes pagãos, costumes idólatras, que vão entrando assim sutilmente no nosso meio e tiram a autoridade espiritual diante do mundo espiritual. O relato panorâmico dos reis e seus feitos em Israel, conforme lemos nesses capítulos do primeiro livro dos reis, é interrompido no reinado de Acabe por causa de um homem, o profeta Elias. Um homem de Deus, guarde bem isso, um homem de Deus no meio da igreja faz toda a diferença. Uma mulher de Deus no meio da igreja faz toda a diferença. Pode não ter poder político, pode ser que não atentem muito para a sua palavra, pode ser que não te levem muito a sério, mas um homem e uma mulher de Deus no meio da igreja faz toda a diferença. Às vezes calado, quieto, orando, buscando, clamando, intercedendo. A história para assistir à intervenção da misericórdia do Senhor, dando uma oportunidade de restauração. É assim que acontece hoje. Deus sempre vai ter um homem e uma mulher dele, profetas, se levantando hoje, para interromper aquela sequência de feitos humanos que só distancia o povo de Deus, tira a autoridade espiritual. Deus vai levantar pessoas assim, e está levantando pessoas assim em todo o mundo, em todos os lugares. No final do capítulo 19, o Senhor nos mostra que sempre há um remanescente que não se dobra ao sistema mundano e permanece fiel diante do Senhor. São irmãos e irmãs, fiéis intercessores que o Senhor sustenta para que possam guerrear nas regiões celestes em favor do seu povo. Às vezes alguém que Deus colocou num lugar e ele nem está se sentindo bem, ele se sente às vezes até perseguido, ele vê muitos defeitos, muitos problemas, mas Deus o colocou ali para que ele possa interceder pelo povo.